Crocodilo Prime, a maior e melhor aparelhagem do planeta. Crocodilo, é a presença sonora, é o crocodilo dando um show. Hoje eu quero curtir até clarear, a noite é longa, eu sei, não vai acabar. Já ouvi no rádio aquela canção, dali a dentada, bate forte o coração. Som é pesado, vamos logo meu amor, desliga esse telefone. Veja como estou linda, gostosa, toda poderosa. Eu que faço moda, então canta agora. Crocodilo, segura a dentada no limão agora, meu amor. Crocodilo, é a presença sonora, é o crocodilo dando um show. Flash Designer. Agitando toda a multidão, solta DJ, bota no 12, dali a dentada, dali a dentada. Crocodilo, segura a dentada no limão agora, meu amor. Crocodilo, é a presença sonora, é o crocodilo dando um show. Nega, estou linda, gostosa, toda poderosa. Eu que faço moda, então canta agora. Crocodilo, segura a dentada no limão agora, meu amor. Crocodilo, dá-lhe crocodilo! Crocodilo, um animal toca tudo do Pará. Bora lá, Dudu! DJ Marcelo, o Playboy de Tucuruí. Não, não choro, não, pra você entender que nunca sofri. São nessas horas, quando eu estou só, que eu penso em você e você pensa em mim. Enfrentei naquele momento uma dor, mas não sofri. Só não quero que repita isso em mim. Fiquei chorando e você a sorrir. Yeah, vou no balandroide, eu vou curtir com os primos da farra do Camuti. Yeah, você vai lembrar de mim. Vou no balandroide, eu vou curtir com os primos da farra. Melody, banda Mega Team. Bora lá, Dudu! Não, não choro, não, pra você entender que nunca sofri. São nessas horas, quando eu estou só, que eu penso em você e você pensa em mim. Enfrentei naquele momento uma dor, mas não sofri. Só não quero que repita isso em mim. Se te lembra quando fiquei chorando e você a sorrir. Yeah, vou no balandroide, eu vou curtir com os primos da farra do Camuti. Crocodilo Prime, a maior e melhor aparelhagem do planeta. Novo Crocodilo, o animal toca tudo do Pará. É Crocodilo, meu amor! Quando eu te vi, gostei. Te dei, não sei, estava tremendo. Calma, você.

Então vem sentando a Júnior Santorini. Assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, brau, brau, vem pra favela. Fica doidinha, então vem sentando a novinha da favela. O ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. O animal toca tudo do Pará. Crocodilo. DJ Marcelo, o Playboy de Tucuruí. Flash Designer. Eu adoraria ter em você um ombro amigo, um bem querer, sem ter motivos pra brigar e sem razão desentender. Aquela carta que eu rasguei e que tanto te aborreceu, você nem me deixou falar. Você pra me te amar, ah, por um segundo vi você passar e me olhar, ah, minha respiração quase para, desapareceu, foi ilusão. Crocodilo. Sou um humano querendo um corpo pra amar, ah, já sinto você em mim, que felicidade, ah. Com DJ Marcos Paulo, DJ Mamute, Fran considerado, a onda toca tudo do Pará. Ao som do maremoto, te encontrava minhas amizades. Encontrei, entrei nessa batalha, sem palavras, porque meu coração não merecia esperar tanto tempo. Ao som do maremoto, te encontrava minhas amizades. Encontrei, entrei nessa batalha, sem palavras, porque meu coração não merecia esperar tanto tempo. A referência do Tecno Melody, Banda Mega Team. Ai, Dudu! Há muitas formas de achar você pra me te amar, ah. Por um segundo vi você passar e me olhar, ah. Minha respiração quase para, desapareceu, foi ilusão. Sou um humano querendo um corpo pra amar, ah. Já sinto você em mim, que felicidade. Gigante Crocodilo Prime. Novo Crocodilo Prime. O maior investimento em aparelhagem de todos os tempos. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhar, sentir o calor. Teu embaixo, quero você, não há que ponto existir. Estou apenas no sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo, molhar, sentir o calor. Teu braço, quero você, não pode existir. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabar pra mim no X? Você pra mim até o amanhecer. Me chama a galera, vamos dar um rolê. Eu quero endoitar, nós vamos endoitar. Vem ba ba ba ba baila, vem quebrar, mexe essa raba. Sem parar, sem parar. Quando você desce, o povo enlouquece. Eu quero tê-lo outra vez, hoje eu vou te pegar. Hoje eu vou te pegar. Hoje eu vou te pegar. Hoje eu vou te pegar. Quando você desce não é nada normal. Quando tu remexe faz o povo pirar. Vejo suas amigas olhando comentar. Olha pra outra vez, enlouquecendo os DJs. Quero ver lá mexer, quero ver lá descer. Quero ver outra vez. Hoje eu vou te pegar. Você pra mim até o amanhecer. Me chama a galera, vamos dar um rolê. Eu quero endoitar, nós vamos endoitar. Vem ba ba ba ba baila, vem quebrar, vem quebrar. Mexe essa raba, sem parar, sem parar. Quando você... Crocodilo! Crocodilo, o animal toca tudo do Pará. Oi, tô escrevendo só pra te dizer que sinto falta de você. Debaixo do meu cobertor, sei que fui precipitada, já que não sentia nada até lhe perder. Que te vi com outro alguém, doeu demais. Deu um nó na garganta, acabou a paz. Eu sei que te amo com toda certeza. Equipe transa, nada de Anani deu. Que te vi com outro alguém, doeu demais. Os melhores ritmos pra você dançar.